pessoal, tudo bom com vocês? É o seguinte, aqui a gente vai falar a respeito das 24 combinações para a mão esquerda, né, do violonista aí. Então, esses exercícios são para desenvolver a técnica aí, dos dedos, né, da mão esquerda e para o iniciante ter um domínio e conseguir tocar qualquer música que ele desejar. Então, são 24 combinações. Na verdade, isso aqui é uma sequência da segunda aula ou da primeira, uma coisa assim. Eu não vou falar de toda a sequência porque vai demorar muito. Então, eu vou falar seis sequências, começando com o dedo 1, depois começando com o dedo 2, começando com o dedo 3 e começando com o dedo 4. Então eu vou falar uma de cada grupo e o restante segue a mesma ideia, ok? Então vamos lá. Assim, para fazer esse primeiro exercício, o 1, 2, 3, 4, na mão esquerda, eu vou colocar o meu dedo 1 na primeira corda. A gente já sabe o nome das cordas, né? Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Da primeira para a sexta. E da sexta para a primeira, Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Então, o que que acontece? Eu vou colocar o meu dedo 1 da mão esquerda, dividindo a casa do violão. Aqui pertinho da barrinha, mas dentro da primeira casa, na primeira corda. E vou tocar com o dedo indicador da mão direita. Com apoio. O que que eu apoio? É tocar a corda e descansar na corda imediata. Depois eu coloco o dedo 2 e toco com o dedo médio da mão direita. Coloco o dedo 3 e toco com o dedo indicador. Coloco o dedo 4 na quarta casa, né, perto da barrinha, e toco com o dedo médio. Então fica assim: 2, 3, 4. Vou passar para a segunda corda e fazer o mesmo movimento. Dois, três, quatro. Terceira corda. Quarta corda. Quinta corda. Sexta corda. Voltando. Quinta corda. Quarta corda. Terceira. Lembrando, pessoal, que esse exercício deve ser executado, né, com a mão esquerda. Você vai tocando e deixando os dedos. Exemplo, eu toco o dedo 1, depois eu toco o dedo 2 e deixo o dedo 1. Toco o dedo 3 e deixo o 2. Toco o dedo 4 e deixo o 3. Porque eu estou fazendo um movimento ascendente, então não tem problema de deixar os dedos. Então, vou fazer mais uma vez aqui. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Tá bom? O que acontece? Pode treinar bem lentamente esses exercícios, né? Se você está iniciando agora, coloca o dedo 1, toca. Depois vai lá, coloca o dedo 2, toca o dedo médio. Depois coloca o dedo 3, né? Toca. Esquece o ritmo. Coloca o dedo 4 e assim sucessivamente. Bom, esse foi o grupo começando com o dedo 1. Agora começando com o dedo 2. Dedo 2, primeiro vou colocar o dedo 2 na primeira corda, na segunda casa e tocar. Depois eu coloco o dedo 1 na primeira casa. Quer dizer, o dedo 2 eu coloco na segunda casa, na primeira corda. Depois coloco o dedo 1 na primeira casa. Coloco o dedo 3 na terceira casa. E o dedo 4 na quarta casa. Esse é o primeiro grupinho, é o primeiro exercício do segundo grupo. Que é 2, 1, 3, 4. Tá? Então vamos lá fazer devagar. 2, 1, 3, 4. 2, 1. 3, 4, dois, um, três, quatro, dois, um, três, quatro, dois, um, três, quatro, dois, um, três, quatro, dois, um, três, quatro, dois, um, três, quatro, dois, um, três, quatro, dois, um, três, quatro, dois, um, três, quatro. Então, pode tocar esse exercício bem rápido, pode tocar bem lento e com uma velocidade média. E depois segue as outras sequências, né? Começando com o dedo 2, tá bom? Vamos agora partir para o próximo grupo, começando com o dedo 3. Então, nós temos aqui o dedo 3 na primeira corda, na terceira casa. E depois o dedo 4 na quarta casa, primeira corda. O dedo 1 na segunda corda, na primeira corda, segunda casa, o dedo 2, né? E o dedo 1 na primeira casa. Me embolei aqui, eu vou falar de novo. Dedo 3 na terceira casa, primeira corda, dedo 4 na quarta casa, primeira corda, dedo 2 na segunda casa, primeira corda, e o dedo 1 na primeira corda, na primeira casa. Tem que lembrar aqui que existe o exercício ascendente, que você pode deixar nos dedos, mas aqui existe o movimento descendente. Em movimento descendente, exemplo aqui, o 2, 1. Eu não posso tocar o número 1 se o 2 está na frente. Eu tenho que tocar o 2 e para tocar o 1 eu tenho que tirar o dedo 2, senão não toca. Então vai ficar assim, olha. 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. Tá bom, pessoal? E aí segue todo, né, as outras combinações, começando com o dedo 3. Agora tem a última grupinho aqui, o último grupinho. Eu vou fazer começar com o dedo 4. Então vamos lá, dedo 4 na quarta casa, o dedo 3 na terceira casa, o dedo 2 na segunda casa e o dedo 1 na primeira casa. Estou fazendo na primeira corda. Nesse exercício, eu tenho que ir tirando os dedos. Toco 4, ele sai para tocar o 3, tiro ele para tocar o 2 e o dedo 2 sai para tocar o 1. Tá? Senão o dedo fica na frente e eu não consigo tocar os outros, né? Então vamos lá para o exercício. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Aí, pessoal, aí pode tocar com mais velocidade. Aí você pode escolher o andamento, né? É interessante que marque o andamento, né? Para não ficar fora do ritmo aí. Vou fazer mais uma vez aqui. Pessoal, então esses foram os exercícios através das combinações. Vá treinando um pouquinho todos os dias, não precisa treinar todos ao mesmo tempo. Domina uma forma, depois domina uma outra e vai treinando aos poucos, tá bom? Até a próxima gravação.